Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos escutam. O disco do dia de hoje traz a cantora Patrícia Bastos com seu álbum Eu Sou Cabocla. Canta o batuque que tu me pediste. Tu que batucais o lindo lundo. Catuque assim, acho que não existe. E toca fundo em qualquer batico. Bate com força que o couro resiste. Começamos com Gogó do Nego, composição de Zé Cabaleiro e Joãozinho Gomes. Os pandeiros que deverás ouviste, em mãos de negros no curial. Vinda de Belém, voz da floresta, Patrícia reivindica seu pertencimento ao povo amazônico. Para ela, seu disco é uma releitura de ritmos deste Brasil nortista que existe à beira do Rio Amazonas. Veja só em Vamos, de Felipe Cordeiro e Jorge Andrade. Vamos fazer do nosso amor, amor, amor, a nossa flor no causador, no não, no sim. Vamos aflorar desse amor, após, após, ao cerne por aí, a matriz da razão. Vamos fazer do nosso amor, amor, nossa flor no caos, na dor, no não, no sim. Vamos aflorar desse amor, após, após, ao cerne por aí, a matriz da razão. Vamos procurar a razão desse amor, sem limite ou perigo. Produzido pelo também cantor e compositor do Norte, porém bem conhecido no Sul, Nilson Chaves, o álbum Eu Sou Cabocla traz arranjos e sonoridades por vezes inesperadas e um swing nada habitual para quem é das bandas do Sul. Ouça isso na faixa Demônio de Batom, de Dante Ozzetti e Joãozinho Gomes. Se me beijas a mão, eu te abençoo. Se te beijo a boca, me dissolves. Se me beijas a face, te perdoo. Se te roubo um beijo, me absolves. Se te beijo o torso, tu me adoças. Se me beijas a nuca, eu me contorço. Se te beijo o ventre, me almoças. Se me beijas o torso, és almoço. O beijo é um bicho bom. É um demônio de batom. Nós dois de lábios quentes. Beijo, beijo, é um bicho bom. É um leão que habita a gente. É um demônio de batom. Nós dois de lábios quentes. Eu Sou Cabocla é o grito de existência cultural de nossa região, reivindica Patrícia Bastos. Ouça então Benza Deus, de Leandro Dias, Felipe Cordeiro e Zé Maria Siqueira. Benza Deus, a minha terra é terra sonhadeira, é benza bem fazer, é vão de correnteza, em língua corredeira, em fala de mar. Dentro da matéria, mulher feiticeira, o tempo entre a areia, o tempo na esteira, é cabocla parteira, flor do caburé. Fez a Deus o macarel, no rio mar, no mundaréu. Fez a Deus e assim da terra, a noite estilhaçada, mira empanturrada, a vida emaranhada, em cova assombratada, em reza de pajé. O disco do dia de hoje traz Patrícia Bastos com seu álbum Eu Sou Cabocla, um disco independente. Mais informações no site da artista www.producãopatriciabastos.com.br.